Bendito seja o nome de Jesus Cristo por tanto amor, entrega, sacrifício que Ele tem demonstrado para com cada um de nós. É doce ver alguns rostos que eu não via já há alguns meses, não é? Tem pelo menos dois aqui, muito queridos. Tem mais dois ali, é muito bom revê-los. Que a graça do Senhor continue com vocês. Bom, pelo menos esses que eu estou percebendo, quero que saibam que eu já perguntei por vocês a meio mundo de gente, tá? Palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Vamos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É verdade que os consultórios psicológicos estão cada dia mais procurados. Procurados porque a sociedade vem adquirindo maior educação e conscientização a respeito da importância desses profissionais. Fator número um. Fator número dois. Porque as famílias perderam a habilidade, essencialmente os pais, de auxiliarem seus filhos com aconselhamento e com orientação aceitável. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. A primeira condição para que eu tenha algo sábio e importante para dizer a alguém é ter convicção de que este filho que pertence a Deus ouvirá de mim algo que esteja em harmonia com a vontade de Deus para a vida dele ou dela. Importante isso. Portanto, ponto número um: um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa que não dedicam tempo a receber a sabedoria de Deus, obviamente não tem nenhum conselho produtivo, útil, edificante para dar a um filho, a uma filha, a um marido, a uma esposa. É possível, corrigindo minha palavra exageradamente fechada, é possível que a sabedoria de Deus toque o coração de alguém que não busca a sua palavra. É possível. Mas a grande realidade é que se eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos como fonte de sabedoria para orientar não apenas a minha vida, mas a vida daqueles que me cercam, e eu negligencio isto, o nosso Deus, ele não gosta de ser feito de bobo. Ele é um ser pessoal, nosso Deus. E pense, do mesmo jeito que você não gosta de algumas coisas, Deus também não gosta. O aconselhamento, em primeiro lugar, ele traz segurança. Quando você aconselha alguém, isso leva segurança. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Conselho equivocado, porque a palavra, ditado equivocado, porque a palavra de Deus diz que o filho, ele deveria ouvir o conselho de sua mãe. O amigo deveria ouvir o conselho do seu outro amigo. Os conselheiros de vários reis já foram acusados por serem os responsáveis por desatinos desses governantes que levaram suas nações à ruína. Mas o inverso também é verdade. O faraó buscou um conselho com José. E agora, José? Diante da predição de que teremos 7 anos de fome, o que eu faço? Tão orientado por Deus para aconselhar, quanto foi para interpretar, José diz o seguinte: é sábio operacionalizarmos tudo que tivermos, todos os esforços que tivermos, para enchermos os celeiros, mas não haverá celeiro para... Vamos construir mais celeiros, disse José. Conselho sábio, prudente, que salvou uma nação, que salvou uma geração e outras nações que estavam em volta. A verdade é que o aconselhamento bíblico, dentro do Espírito de Cristo, leva segurança. O aconselhamento torna as pessoas mais sábias. E o aconselhamento também traz alegria. Porque segurança e sabedoria naturalmente dão para a pessoa um nível de satisfação que produz nela um nível de alegria que transcende gargalhadas ou sorrisos. É um tipo de alegria que se torna um estado e não um momento. Eu queria só conversar com vocês um pouquinho. Cadê Jadson? É aqui mesmo? A setinha, eu estou apertando. Passou, passou. Ah, nós já vimos isso. Aí é Creta, aí é Tito. Tito, o pastor dessa cidade aí. Tudo isso aí a gente já viu a semana passada. E aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito desse outro aqui. Aconselhar alguém que está em erro é fazer uma crítica. Uma crítica a uma condição, a uma situação. É, fazer esta crítica precisa de um critério básico. Reserva. E eu disse que tem 7 segredos para o aconselhamento ou para se fazer uma crítica a alguém. O primeiro detalhe é que seja feita em reserva. Não provocar o ego da outra pessoa. Porque quando a gente faz em público, o ego do outro é provocado. Lembre-se de uma coisa: a sua meta não é, ou melhor dizendo, a sua meta é conseguir que o outro corrija a rota. Não é abater o ego do seu filho. Não é humilhar o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, o seu funcionário. Mesmo com motivos nobres e espírito adequado, o que conta mesmo é como se sente a outra pessoa. Por quê? Comunicação não é o que eu falo, é aquilo que o outro entende. Ah, mas a minha intenção não basta. A mais leve forma de crítica na presença de outros gera ressentimento. Pelo amor de Deus, gera ressentimento sério. Com ou sem razão, a outra pessoa se sente desprestigiada. Pelo amor de Deus, não critique seu filho na frente dos amigos dele, não faça isso. Não critique o seu marido diante da família, não faça isso. Não faça. Você costuma criticar somente quando tem audiência, quando tem gente vendo? Isso aí é um itemzinho para um checklist seu mesmo como conselheiro. Você costuma corrigir o seu marido e os filhos na presença de convidados? Tem esse hábito? Se for assim, é provável que o propósito dessa crítica não seja ajudar, mas humilhar ou satisfazer o próprio ego. Mas eu amo o meu marido. Só que dentro de nossos corações, muitas vezes, existe em relação aos de dentro de casa um sentimento de competitividade. E alguns de nós nos sentimos bem, para nos sentirmos bem, às vezes usamos até aqueles que estão em casa. E o ambiente de crítica em casa, às vezes, é insuportável. Crianças também são pessoas, nunca esqueçam disso. Como preâmbulo para a crítica, apresente sempre algo positivo. E como crítica, apresente algo que melhoraria isso. Vamos pensar em Caim. Deus chega para Caim e faz uma pergunta. Foi uma técnica que Deus usou. Um jovem muito rico se aproximou de Jesus querendo saber algo, mas a vida dele precisava de correção. Jesus Cristo olha para aquele jovem e faz também a ele uma pergunta. A Caim, a pergunta foi: onde está o teu irmão Abel? Ao jovem rico foi: guardas os mandamentos? E Jesus fez ao jovem rico uma pergunta que faria com que ele desse uma resposta assim, que não o humilhasse. Porque há perguntas que a gente faz antes de aconselhar alguém que são perguntas para expor a pessoa. No ambiente do seu lar, pelo amor de Deus, no ambiente do seu trabalho, certifique-se de dar ao outro o direito de se expressar. E essa é uma maneira de Deus aconselhar, criticar o comportamento de seus filhos, perguntando: você guarda os mandamentos? Como ele fez com o jovem rico. Ou: onde é que está o teu irmão Abel? Como ele fez com Caim. Porque as perguntas ajudam a pessoa a quem você irá aconselhar a pensar um pouquinho. Por isso as perguntas são importantes. E o nosso Deus, ele respeita o seu filho como ser pensante. Mas ele é pequeno. Creia, essa semana eu conversei com uma mãe que me falou sobre as reações de um filho muito pequeno aos conselhos e às orientações dela. Não se engane, é um ser pensante, não importa a idade, trate-o como tal, porque Deus trata a todos desta maneira. Eu queria que alguém abrisse a palavra de Deus em Mateus 7:12. Mateus capítulo 7, verso 12. Alguém encontrou? Alguém encontrou? Jesus, você fica de pé bem rapidinho e pega esse microfone aqui e lê, bem rapidinho. Alguém que encontrou? Vem cá. Mateus capítulo 7, versículo 12, está na tela, só não está o texto. Qual é, olha só, uma pergunta. Qual é a reação normal de uma pessoa chamada para ser repreendida? Ela começa a se preparar para defender o ego dela. Você é chefe lá no seu trabalho, que eu vi, né, antes. Eu não sei como é que está atualmente, se você continua sendo chefe de um bocado lá de advogados. E é complicado. Toda vez que o chefe chama um funcionário ou um imediato, ele fica sobressaltado. E se é para crítica, a primeira coisa que ele faz é proteger o ego. E aí tudo que você fale começa a ficar muito comprometido, porque ele não está preparado para ouvir, ele está preparado para se defender. Leia, querida. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É simples a lei, não é? A gente é que complica, mas a lei é simples. No meu relacionamento com você, tudo que eu quero que façam comigo, bom, eu faça com você. É simples a lei? É simples a lei. O nosso problema é que na nossa mente nos julgamos merecedores de algo diferenciado. E aí complica. E complica muito. Traz muito sofrimento a ausência em nossa mente desta relação de igualdade entre nós. Ô Senhor, quando o Senhor entrar, quando o Senhor estabelecer o reino, eu sou Salomé, a mãe de Tiago e de João. Eu te sirvo, Senhor. E ela servia. Essa Salomé, ela foi até o pé da cruz. Essa Salomé, no domingo de manhã, foi levar as especiarias para o embalsamamento de Jesus. Na sexta-feira, quando Jesus foi sepultado, que José de Arimateia, que Nicodemos deixaram a sepultura, a Salomé ficou lá, vendo a porta da sepultura, a pedra ser rolada e ser trancada a sepultura, e ela estava lá. uma mulher que servia a Jesus, os dois filhos serviam a Jesus Cristo, mas ela chegou assim: olha, Senhor, eu vou te fazer um pedido. Aí o Senhor disse: peça. Aí ela disse: no estabelecimento do teu reino, eu quero que um dos meus filhos fique à tua direita e o outro à tua esquerda. Que sentimento antigo, não é? Lúcifer já tinha esse sentimento de ser superior aos anjos. Caim se sentiu inferiorizado em relação a Abel, e por causa do que Caim achava de si, ele matou Abel, e não por causa do que ele achava de Abel. A primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecer a palavra de Deus. Eu acho que é Salmos, abra aí a sua Bíblia em Salmos e me socorra, rapidinho. Salmos, eu acho que é o capítulo 4, verso 4. É isso. Diz assim: consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Esse texto está propondo que eu faça, Renata, uma análise de mim mesmo e veja o que eu sinto em relação a você. Se eu me sinto superior a você, se eu me sinto merecedor de maiores bênçãos, e se Deus deve mais coisas a mim do que deve a você. É importante que todo aquele que pretenda aconselhar alguém tenha noção de quem ele é e de quem o outro é. Ser pai de um adolescente lhe coloca como mais responsável, mas não como superior. E se tem uma coisa danosa no seio da família, no seio de uma empresa, no seio de uma igreja, é essa relação de superioridade entre os iguais. O pai dentro de casa é apenas o primeiro entre iguais, é o que tem que botar a cara quando o ladrão aparece. Ele tem que só que ser o primeiro entre os iguais. Mas este sentimento de importância, de superioridade do diretor de uma escola, que está cheio de funcionários lá, ele é o primeiro entre iguais. Porque se no coração, professor Barreto, existia em mim ou no senhor o sentimento de que alguma forma nós somos superiores, se no primeiro ancião dessa igreja existia o sentimento de que ele é um pouquinho superior aos outros, ele está desqualificado, eu e o senhor. Porque não houve esse sentimento em Cristo Jesus. Não houve. Eu queria mostrar algo a vocês, rapidinho. Ajeita aí. É, aqui. Deixa eu ver. Caráter de um líder. Olha isso. Isso aconteceu. Tem uma partezinha para ser lida e depois é só observação, tá bom? Uma menina de 13 anos, Natália Gilbert, ganhou um prêmio e foi cantar o Star Spangled Banner, hino dos Estados Unidos, em um jogo da NBA. 20 mil pessoas no estádio, presente ali, ela bem afinadinha. Aí o braço tremeu e ela engasgou. Esqueceu a letra. Deu um branco. 13 anos apenas, sozinha, 20 mil olhares sobre ela. O público ficou estupefato, ameaçando uma grande vaia, e de repente, Mo Chakes, que era o técnico do Portland Trail Blazers, aparece ao seu lado e começa a cantar, incentivando-a. Aí tem áudio. Phantom. By you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Ela vai errar. What so proudly we hailed. broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rattling, and the singing air. Pode abrir a boca para aconselhar alguém, se for para melhorar a vida dessa pessoa, entende? Não pode ser para melhorar a minha vida, tem que ser para melhorar a vida do outro. E você só vai conseguir isso se fizer por puro amor. Tem que ser desinteressado. A omissão também não é aceita por Deus. Deus não aceita a omissão. Então, que situação você está e eu estou agora? Ou eu aprendo a ajudar as pessoas, ou eu sou culpado porque me omito, ou eu sou culpado porque faço inadequadamente. Preciso aprender. Ela tem uma voz muito mais linda que ele, não tem? Mas ele tem uma coisa que ela não tem: a maturidade para suportar a pressão. E o que ele fez? Emprestou isso para ela de graça. De graça. É isso que Deus espera de nós. Que vivamos no presente século de maneira sábia, equilibrada, sensata. Sem gritarias em nossos lares. Sem aquelas coisas que descaracterizam o cristão de verdade. Mas de todos os conselhos, e eu encerro com isso, eu passei 5 minutos no meu tempo. De todos os conselhos, o mais nobre é aquele que a gente dá sem palavras. Não existe nada mais lindo do que ajudar silenciosamente. Você quer ver uma coisa? Eu visitei a irmã Wanda. Ela não precisa dizer nada para fazer de mim um homem mais rico. Ela só precisa ficar quieta e me deixar olhar para ela. Como a irmã Wanda tem um sorriso diferente. Ela está numa cadeira de rodas com... eu não sei o nome daquele negócio que colocam no nariz. É uma sonda. E ela está com uma sonda. Ela está com dificuldade de articular a fala. Mas não precisa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que foi o vídeo do ano. Por que eu vou mostrar esse vídeo? Porque eu quero que você veja. Vá, Jadson, coloque. O melhor vídeo do ano. Bem curtinho. Só quero que você olhe. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually go to climate life? I don't think so. Did you see it back there, George? It's got to be. Go back where you came from. Go back where you came from. Go back where you came from. criança vê, criança faz. Em casa, não adianta aconselhar com palavras. Na rua, as palavras funcionam muito bem. No trabalho, onde você é chefe, funciona bem as palavras, funcionam. Mas em casa, em casa é diferente. Em casa, ou o meu conselho é a minha vida, ou então eu não tenho nada para dizer dentro de casa. Entende, Dalgimar? Você entendeu? Dentro de casa, ou o conselho que você tem para dar para os seus filhos é a sua vida, ou não tem nada para dizer. Porque as palavras, elas perdem o seu peso diante da prática. Se eu disser aqui 1000 vezes, eu não fumo, eu não fumo, eu não fumo, eu não fumo, 1000 vezes. E você me pegar uma única vez, tirando um único trago de um único cigarro bem ali na esquina. Eu lhe pergunto, 1000 vezes eu disse que não fumo, e uma vez, um único trago, um único cigarro. A pergunta é, qual o peso desses 1000 a 1? Dá para dizer que o 1000 foi vencedor? Não dá. Você sabe por quê? Mesmo as palavras ganhando de 1000 a 1, elas perdem em relação ao exemplo. Porque a prática não fala, ela grita, ela clama, ela é soberbamente, extraordinariamente eloquente. Por isso, duas características para o aconselhamento. Lá fora, no meu emprego, com minha vizinhança, com os meus amigos no colégio, então, eu tenho a palavra de Deus em mim para falar. Na minha casa, essencialmente, eu tenho a palavra de Deus em mim para quase que exclusivamente viver. É claro que lá fora eu tenho que viver, mas lá fora é mais fácil que aceitem meu discurso correto, mesmo desencontrado com minha prática oculta para os que estão lá fora. Mas dentro de casa, como eu não posso esconder a minha prática, então o discurso pesa muito pouco. Convite. Resumindo, o que nós precisamos é de poder para vivermos a vida de tal maneira que encontre graça diante dos olhos de Deus. É o que precisamos. É o que minha casa precisa, é o que sua casa precisa. Que a sabedoria do Altíssimo esteja contigo. Que a sabedoria do Deus do céu encha não apenas sua boca do discurso que Deus quer que você dê, mas encha a sua vida de verdades e de conselhos que alcancem a todos que te cerquem. Deus seja louvado. Querido Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor conhece nossas vidas, Pai. O Senhor sabe o quanto precisamos da Tua bênção, porque o que Tua palavra pede que façamos é impossível para nós. Eu falo por mim e sei que o que Tua palavra pede é impossível para mim se o Teu poder não estiver comigo, Pai. Eu não vou conseguir ser esse pastor que Tua palavra pede, ser esse amigo, esse conselheiro, esse marido, este pai. Senhor, eu não vou conseguir. Preciso que o Senhor venha ao meu lado e me ajude a cantar a canção da vida, Senhor. Preciso muito, Senhor, que o Senhor me ajude a erguer esta árvore que está no meio do caminho e que eu não consigo levantar sozinho, porque ela é pesada, é muito grande, é muito difícil, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, meu Pai. O exemplo que temos que dar para as nossas famílias, o exemplo que temos que dar à juventude, a uma geração que está vindo, Senhor, a sabedoria que precisamos ter para conduzirmos nossas vidas de tal maneira que encontremos graça diante dos teus olhos, Senhor, é tão difícil. Por isso, neste momento, eu invoco o poder do teu Espírito Santo sobre cada filho teu que está presente aqui nesta manhã, sobre cada amigo que nos visita nesta manhã. Ó Deus, que bom ter este amigo aqui, e eu imploro a tua bênção sobre este filho, esta filha que nos visitou nesta manhã. Que o Senhor abençoe nossos lares, que o Senhor dê muitos anos de vida ao relacionamento do irmão Bruno da Albaniza, Senhor, e a todos os nossos relacionamentos aqui. Tem compaixão, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor.